Não deixo pra depois. Não deixo pra depois. Friaca na central, apelido é zero grau. Só os kings sentem o frio e não passam mal. Tipo kids, vivem louco sem pensar no amanhã. Desgosto dos velhos que atraem a sua irmã. Não fique sem gole pra esquentar o âmago. Se o frio chegou, seu pé no chão capricórnio. Conhaque no café da Ubaque. O destaque é o quentão, o chá da tarde. O verde tradição, erva mate em volta do voo. O bairro que pegou, a lenha chegou, pode tacar fogo. Pra evitar a treta, toca e jaqueta. Brilha no escuro, só as pontas das canetas. Risca, risca, risca, sem ninguém à vista. Na calada já despista, no muro assina igual revista. A mulher do tempo fala e cê nem viu. Faz um dia de frio no sul do Brasil. Corações gelados digam oh, oh. Pra aquecer o dia o frio chegou oh. A vida é um desafio, tenta a sorte. As ruas ouvem enquanto o rap bate forte. Corações gelados digam oh, oh. Pra aquecer o dia o frio chegou oh. A vida é um desafio, tenta a sorte. As ruas ouvem enquanto o rap bate forte. Deixa eu dormir mais um pouco porque o sol não chegou. Todo dia é assim, o alarme disparou. Se tem coberta é quente. A realidade não é assim pra muita gente. Infelizmente, na geladeira da cidade inteira. Correria pra manter aquecido, longe das besteiras. No sol faz frio, na sombra nem viu. Uma alma viva, quem passou não conseguiu. Acharam que era um saco de lixo no chão. De fora só a mão, deitado no colchão. Tinha família, mas com a bebida foi destruída. Ficou na ilha das almas vivas. Só sei que o mundo não é justo não. No mundo louco forçam mais um pouco pra que você ficção. E nessa ficção, só a fixação. Fique frique ou fique chique vendo a televisão. A hipotermia das mentes é a lei. E hoje é só mais uma noite gelada, eu sei. As temperaturas para os próximos dias, de acordo com os meteorologistas, vão ser ainda mais baixas. Em algumas regiões do país, algumas temperaturas podem ficar abaixo de zero.